Lagião 01, está com necessidade de fazer um sobrevoo aqui próximo à Fibra, em torno de ONU Neopet, escolta da seleção da Bélgica. Queria coordenar controle quando for necessário afastar, questão de segurança. Nós afastaremos, se possível, manter o setor. Estamos na missão policial aqui. Lagião 01, sim, está autorizado no momento. A aeronave que está vindo para Salvador está 8 minutos para a Duna. Mantenha no meu pés na escuta do controle, Guardião 01. Na escuta permanente, 1001. Segue táxi via Delta, Juliette, Pátio, Índia, ponto de espera da pista no zero, estou em 1.9.95, altímetro no 0 no 5, com B36. Segue Juliette, Pátio, Índia, no ponto de espera da 1 no 0, se matou em 1.8.95, com B36. Solo 2781, no posto de estacionamento. Destaque do 2781. Azul 2712, controle. Na escuta, controle, azul 2712. Azul 2712, serviço radar encerrado, 5 milhas para a posição Conde, chame Aracaju, 120, decimal 3. Vou chamar 203, controle Aracaju. Obrigado, Azul 2712. É Portugal 022, climb restrict at level 330. Climbing at restricted to flight level 330, Air Portugal 022. Boa noite, rumo a 36, está na ilha ponte de espera da 1.0.5. 705, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.5, autorizado, assinalia sexo e responsabilizado. 2.0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, Portugal 022, call Recife Center. 12685, Isso Mesmo, 12545. 12685, 12545, Aeroporto Portugal, vira do topo, boa noite. Bomba 36, decolar 236, controle 120, decimal 8. 208, boa noite, bom serviço, bomba 36. Azul 2781, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Manter no zero, 2781. Comandor, o Xanero 629 para o TAC. Temos como 59 a bordo, 5 horas, alternando o canhão. Extensão para o 090, saída Point, bomba 36. No ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, com voo. Alfa, ponto de espera, torre 1-8, decimal 9-5, com voo. 2-5-9, com voo. Sete, autorizado, decolar pistão no zero, vento 160 graus, 5 nós. Decolagem no zero, 2781. Azul 2781, decolar 240, controle 120, decimal 8. 1208, grato, Panete. Base 101, não controle? Na escuta do controle. Tá condições de manter 500 pés nesse setor? Afirmativo, temos condição. Tente, desça para 500 pés, o ajuste em Salvador no 095, mantém esse setor. O tráfego interiormente informado está a 1 minuto para a posição duna. Tente, estamos descendo para 500 pés, informaremos o comando de 500 pés e atento ao tráfego. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781, decolando César. Azul 2781, boa noite, contato radar, fuga sem restrição para nível de voo 180, voo direto Elefa. Graças, sobe sem restrições até 180, prod Elefa, 2781. Voo no 705, informa o helicóptero fazendo sobrevoar 500 pés na proximidade de Simbra. Não irá interferir na sua aproximação. Certo, certo. Controle o Guardião 01 a 500 pés no setor. Gente, Guardião 01. Puxinai 6259, autorizado a decolar pista 10, canto no 60 grau 049. Autorizado para dar 10, Puxinai 6259. Bono 705 estabilizado? Afirmo. Bono 705, complete final LS, chame a torre 11895. 295, 77. Guardião 01, no controle? Na escuta. Visual com o tráfego dessa frente? Afirmativo, visual. 3 informando central. É 6259, decolado 244, controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, chinelo 6259, boa noite. Guardião 01 autorizado, subir para 1000 pés. Grato 01, atendendo para 1000 pés. Controle Salvador, boa noite, chinelo 6259. Saída da EU, passando 1500. Oceania 6259, contato radar, suba para nível de voo 360, via saída da EU. Após 2000, autorizado Lida. 360 da EU, após 2000, autorizado Lida, Oceania 6259. 1705 no solo 845, libere próxima direita, solo 121, decimal 9. 219. 5, aciona identificação, vou ir na proa de Amã, para interceptar a chegada Amã, reporte para a descida. Bom dia, senhora, informa que perdeu contato com o Recife no setor, está atendendo a informação Sierra, a meia dúzia de milhas, 62 milhas da posição Amã, de 1170. Quando contato radar, possibilidade para tentar agilizar a nossa chegada à proa de Tóquio, querida? Autorizado, direto do UNA, o azul 2795. Muito obrigado, ajuda demais. Controle Schneider 6259, alguma possibilidade de voar morte vai dar presente? É Schneider 6259, sim, que aguarde coordenação com o Centro Recife. Aguardando a sua escuta. Chanel 6259, autorizado, direto Motiva. Motiva da presente, 6259, grato. Taxi via Juliette, Comitão 2. Juliette 02. Boa noite, 3197, pronto para a cópia? Positivo. 3197, autorizado Galeão, nível 340, via P November 857, saída da EL, Leda e Rumi. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5467, coteja. Quer trocar conforme, essa novembro 3850, decola da 10, da EL, Leda e Rumi, curva direita, controle 208, transponte 5467, Leda e Rumi, 97. Fechamento correto, chama para pushback de funcionamento. Camarada. Chanel 6259, chame o Centro Recife, frequência 1251, alterne 13395. Centro Recife 1251, 13395, 6259, uma boa. Juro, 3197, portão 5, para prestar estacionamento. Autorizado, chamar o táxi. Chamar o táxi, 3197. Salvador, azul 2715, para descida. 2715, desça sem restrições para 3000 pés, 2 destino 0 no meio. 3000 sem restrições, de onda 0 no meio, ajustado. Azul 2715, obrigado. 2781, chama centro Recife, 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 71288, alternando 267, olha. 1-2-6-0-2-7-8-1, grato para você. Salvador, voo no 099. É. Boa noite, informação Serra, autorização com disponível para consumo 3.8. 10 é previsto, na rebora elétrica, guarda de cópia. Salvador, boa noite, voo 18, 66. Alto. Lanterna Campinas, autonomia 3017, pronto para o taxi. 188 a bordo, últimas 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio 18, decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 33, ponto de espera 295, 3194, boa. Salve Salvador, boa noite, essa carga 8487 para autorização, sem informação CR. 487, confirme a rota para Recife. Eu tenho aqui seu Puca, Aracaju, depois já entra Aracaju, Alfa, a chegada está. Ok, vamos verificar com o centro, aguarde para a cópia. Ok, obrigado. Rua 36, controle. Rua 36. Serviço aéreo encerrado 2 minutos para a posição Conde, chama agora Aracaju e ano 20.3. Controle Aracaju da presente, 20.3, boa noite, bom serviço. Boa noite, dia 3197, ponto espera do homem zero. Ok, o plano que a gente tem aqui está estimado para as 22h20. É o mesmo que nós temos aqui, só que ele está incompleto e o centro afirmou que não... Nós íamos pegar as informações faltantes com o centro afirmou que não tem nada. Então, estamos aguardando o retorno. Ok, obrigado. Mais curto, 01. É presente, chama a torre em 118.95. Torre 1295, grato pelo apoio do controle. Zero, não, não, Sofia. Autorizado com fins, nível 360, via Upper Zulu 21, saída arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5503, proteja. 10099, autorizado com fins, nível 360, hora via Upper Zulu 21, saída arbor, transição Elefa, 10, curva direita, controle 208, responde 5503. Proteja mais correto, chama para prospeccionamento. Já 101, no 2 Salvador. Estamos aqui a 1.000 pés, no travessão da torre, entre Itapuã e o campo. Gostaríamos de contar com a coordenação da torre, para se for necessário afastamos, mas por enquanto estamos na escolta policial. Gente, mantém a escuta permanente, Guardião 01. Escuta permanente 01. Salvador, boa noite. Voo 1168, cruzando 200 para 160. A informação é a Sierra. Voo 168, Sierra, identificação de chegada mar e descer e mantém o nível 050. 050, pode voltar aqui para não fazer essas curvinhas. Voo número 3, na aproximação, mantém o perfil de chegada, voo 168. Então mantém o perfil, 168. Piso 97, decolar 201, no controle 120, decimal 8. 608, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 3197, decolar do terceiro Adael. 3197, acima a identificação chegada da Elda, se mantenha 340. Turma da Elda, 340, 3197. 3197, autorizado direto Leda. Direto Leda, 3197. Tudo 7 no 5, desça para 2.000 pés, autorizado LS, X-Ray, pistão 0, reporta no localizador. Batiu autorizado 2.000, reporta estabilizado no X-Ray, pistão 0, azul 27 no 5. 1.866, livre das restrições, ajuste de velocidade, desça para 2.000 pés, ou ajuste no 0 no 6, autorizado LS, X-Ray, pistão 0, reporta como estabilizado. Para 2.000, como eu não sei. Confirme, a informação foi para 1168? Negativo, para 1866. Ah, sim, então 1168 ainda descendo para 5.000. Quanto? 8487. Segundo o funcionário da nossa empresa, ele acabou de telefonar para a sala Yance aqui de Salvador e passaram que o plano está completo, que não tem problema. O senhor já tem alguma autorização? Não tenho nada, eu vou pedir para a sala Yance retransmitir, porque aparentemente não chegou em Recife. Ok, obrigado, está na escuta. Sala S irá reenviar, se não houver mais nenhum imprevisto, uns 5 a 10 minutos para processamento no sistema. Ok, está aguardando, então obrigado. Controle azul 27, sempre estabilizado na final da LSX, pistão 0, visual. 2795 ciente, torre 18.95. 18.95, senhora, muito obrigado pela colaboração aí. Comando 1.0 por via esquerda, controle 120.8, aciona 5.5.3, coteja. Autorizado Recife, 410, Ambers do Luno 7, decola Puca, Aracaju, decola da 1.0, com a esquerda, controle 1208, transporte 5.5.3, 8487. Fechamento correto, chama para pushback, acionamento. Estamos prontos para acionamento na posição e posterior pushback. Chama para pushback. Chamaremos para pushback. Para posicionamento, voo 1099, estamos no gate 9. Autoridade, chama para o táxi. Chamaremos para o táxi, 1099. 715 na escuta? Sou escuta, boa noite. Passar o O externo, embaixo travado, estabilizado na final do RCY pistão no zero, visual. Azo 27 no 5 avistado, QNH 10 no 6. Autorizado pouso pistão 10, vento 160 graus, 05 nós. Para informação, um helicóptero, um Alfa Sierra 50, mantendo um no meu pés na linha do litoral à direita, não interfere com a sua aproximação. A frente atualizou com o tráfico, sem interferir, 27 no 5. A 9960, senhora de investigação, chegada bom, se desce e mantenha o nível 050. Bom, 050, 9960. Boa noite, eu vou no 705, seguinte da Serra. Autorização Galinhão 360. Terceiro 5, autorizado Galinhão, nível 360, via Pernovember 857, saída da Eule e da Irume. Decola da 10 por via direita, controle 120 decima 8, aciona 5506, coteja. Seguinte, autorizado o Galinhão 360. A rota 9857 da Euleda e Domingo. Pode decolar em direita, o trânsito 506 com controle 1208. Protejamento correto, chama para pushback e funamento. Chama lá. Taxi Gol, 1099, estamos com 169 a bordo, 2:59, Uberlândia. Tem no Uberlândia, confirme? Afirmativo, Gol, 1099. Gente, 169 a bordo, altímetro no 0 no meio, Taxi Guia Índia Alfa, no Ponte Espera Torre 1 no noite, esse 195 com Gol. Índia Alfa, Ponte Espera 395, obrigado. Gol no 866, avistado, QNH 10 no 6, reporte externo, baixar travado. Baixo travado, boa noite, minha amiga. No 866, para informação, um helicóptero, um Alfa Sierra 50, à direita, na linha do litoral, mantendo um no meu pés, não interfere com a sua aproximação. Boa noite, minha amiga, sem aeronave, 1500 pés abaixo, do lado direito. Quilo, bate 33, esquerda, posição 2715. No 866, autorizado pouso pistão no 0, vento no 60 graus, 059. Teve pouso, vou no 866. Solo, solo do ADS 8487, acionado para o pushback. 8427, coordenação com a equipe de solo, passe parada do ATR da Azul, no Pate 3 está autorizado, chama para o táxi. Passe parada do ATR da Azul, está autorizado, chama para o táxi 8427. Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Desalca na nave já na rua terminal, após a aeronave, quando autorizado, pouso final no pátio do Graia 44. Guardião 01, após aeronave na curta final, autorizado pátio do Graé, vento no 60 graus, 059. Afirmativo, desalca na nave, formará no solo controlado, Guardião 01. Regou no 099, boa noite, próximo. Turma ponte para próximo. Voo no 099, autorizado após a aeronave na curta final, bonde da Gol, autorizado a linha e manter pistão no zero. Valemos, mantém na 10, Gol no 099. Isso aí. Oi, Salvador, boa noite, Gol no 168, final da 10. Luta presente, foi direto, posição por baixo. Gol 1168, ajuste 10-16, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, informa a aeronave da companhia, irá iniciar a rolagem em alguns instantes. Presente, 10-16, 1168. Gol 1168, informa um helicóptero, um Alfa Sierra 50, prosseguindo para o pátio auxiliar, não interfere com essa aproximação. Consciente, 1-168. 1-866, no solo 1-5, libera direita, solo 1-21, no decimal 9. Direita 1-219, boa noite, 66, boa noite. 2-01, realizou o eixo de aproximação da 1-0. Guardião 01, reporte solo controlado, DRMA. Reportando solo controlado, o Graia. Salvador, boa noite, Gol 1-866, livrando na sua escuta. 1-866, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Via Alfa, repartente da Juliette, 1-866. Para pushback em funcionamento, 1705, aguarde para pushback em funcionamento. Aguarde. Salvador, Guardião 01 no solo controlado. Uno 1-168, vento 1-60 graus, 059, autorizado pouso, pistão 0. Sempre pouso na 1-0, no 1-68. Guardião 01, na 1-6, frequência livre. Voo 1-099, decolado 1-6, controle 1-20, decimal 8. 1-08, boa noite. Alternado, Salvador. Controle, boa noite, voo 1-099. Voo 1-099, eu contato o radar na decolagem, saída Argo, autorizado gerar telefa, subindo para 3-60. Gerar telefa, confirma? Confirmo. Direto LF, falou 360, Gol 1099. 9960, autorizado ILS XR, pistão 0, reporte estabilizado. Vamos precisar do XR, 9960. Agora vai chamar para o saco. 10, chamar para o saco. Boa noite, 66, mantente da Juliette. Mantente da Juliette, noite, 66. Fala, Salvador, uma boa, Gol 1-1-6, lembrando o seu escudo. Gol 1-1-6-8, boa noite, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa da Juliette, Gol 1-1-6-8. Salvador, boa noite, essa carga 8487 para cima do Ponte Espera, dono zero, pronto. Essa carga 8487 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, ventou no 70 graus, 049. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, 8487. Salvador, approach, boa noite, ele deu uma 084. Ele fazia 84, escolhe dentro, bom, correction. Mario arrival, send and maintain, flip level 050. I left in for Mario arrival, send in 070, Europa 084. Send and maintain, flip level 050 and fly direct to Itap intersection. Okay. Down 050, of course, ETAP intersection, 0484, obrigado. 487, decolado 2, ano controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, 847. Essa carga 8487, decolado, sai da PUC. Carro 8487, contato radar, saída PUC, nível 4 no 0. Autorizado 4 no 0, 8487. Estabilizado, 9960. 9960, torre 28.95. 8959960. Juliette 07, o número 68 é bom. 0834. Estão 9960 avistado, quem ligar no 0 no meio. Autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 04 nós. Autorizado pouso no 0, 9960. Torre Salvador, boa noite, eu vou no 705, ponto espera no 0. Vou no 705, mantenho o ponto espera. Mantenho o ponto espera, vou no 70. Subindo restrito para o nível 270. Restrito 270, direto Romeu Foxtrot 018, 8487. Bono 705 autorizado, alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, Bono 705. Então 9960 no solo 24, libere próxima à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa noite. Agora 175 para 150, sem informação de erro. 3858, a senhora identificação chegada na área, se mantém o nível 050, autorizado status. Direto ETAP, descendo para o 050, Alpha 084, without restriction, thank you 2000 feet, direct 1016. Roger, now 2000 feet, NH 1016, Europa 084. Abissa 8487, agora com sempre resiste em 126, decimal 85. No 2685, 8487, obrigado. Boa noite. Prossiga. 121, decimal 9. Gol no 705, autorizado decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 049. Iniciando o gol, 1705. Boa noite. Michael, Mike, prossiga. Para chefe de equipamento. Gente, clareza 5. Ação. Taxi via Juliette, portão 1. 0, 1, 9, 9, 0. 1, 7, 0, 5, decolar 227, controle 1, 2, 0, decimal 8. 08, boa.